A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Voz da Rússia. Estamos iniciando mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas e conquista a internet e a FM. Está no ar o programa Onda DX. É neste espaço que atendemos as cartas dos nossos ouvintes e registramos os informes QSL dos nossos DXistas. É na Onda DX da Voz da Rússia que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio. E entre em contato com os nossos convidados especiais e ainda conhece os demais ouvintes desse grande auditório em todo o mundo. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Pegue essa onda com a gente, fique sintonizado. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX, Clube do Brasil, apresento algumas informações atualizadas do mundo do rádio ondas curtas. Mantenham a sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são 21 horas, por exemplo, são 0 hora na hora universal. E a Rádio Transmundial lançou recentemente seus novos cartões de confirmação QSL. O interessado deverá remeter um informe de sintonia qualificando a condição de escuta de pelo menos 15 minutos. O informe deverá ser remetido para Rádio Transmundial Caixa Postal 18.113, São Paulo, capital, CEP 04635-030. E as transmissões em espanhol da Rádio Martí, com destino ao público ouvinte de Cuba, ocorrem praticamente durante toda a noite brasileira, em diversas frequências, principalmente na banda de 41 metros. O canal 7.405 kHz, por exemplo, está no ar entre 3 e 7 horas no tempo universal. E conforme Samuel Cássio Martins, de São Carlos, São Paulo, a Malásia continua sendo um alvo interessante para o DXismo em ondas curtas. Ele conseguiu boa recepção da emissora RTM Sarawak em 9.835 kHz, entre 10 e 11 horas no tempo universal, no dia 4 de maio. E agora a última informação deste segmento. E em São José, na Paraíba, Lenildo da Silva captou recentemente uma interessante transmissão em espanhol. Trata-se da Voz da Indonésia, que emite no idioma de Cervantes para a Europa e América entre 17 e 18 horas no tempo universal, em 9.525 kHz. Ele ouviu a estação no dia 9 de junho, quando um locutor anunciava os horários e frequências em que a estação transmite em espanhol. E o DX, Clube do Brasil, é a entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas no nosso idioma. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Não deixem de manter sempre a sintonia das ondas curtas. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E temos em nosso programa os informes QSL do assíduo ouvinte Pedro Salamanca, de Cundinamarca, na Colômbia, que registrou o 544444, usando o receptor Kaito 1103, antena telescópica, mais o cabo de 10 metros, na frequência de 12.060 kHz, das 22h41 às 22h50 UTC. Prezado deixista Pedro, muito obrigado pelo seu informe e também a nossa gratidão a toda a comunidade de língua espanhola, pegando com a gente a onda DX da Voz da Rússia. E quem nos escreve ainda é o ouvinte de Brasília, José Márcio Souza Araújo. Ele escreve: com grata satisfação que escrevo este e-mail para congratular a felicidade de poder ouvir em alto e bom som a Voz da Rússia em meu pequeno rádio. O José Márcio usa o receptor Grundig G3 e sintonizou na frequência de OC 11.605 kHz às 21h14, hora local. Prezado José Márcio, escreva novamente para a gente com o seu endereço de correspondência para que possamos lhe enviar o cartão QSL de confirmação. Muito obrigado pela sua audiência. Registramos também um informe do ouvinte Fabiano Barufaldi, de Nova Odessa, em São Paulo, que sintonizou nossa emissão na frequência de 11.605 kHz, com o sinal 35, das 22 às 24 UTC. Também nos escreve o Francisco Trevisan, de Taubaté, São Paulo, que com o receptor Texum PL310 Plus DGEN 31MS registrou o 554445 na frequência de 11.605 kHz. Obrigado, prezado Francisco, pela sua rica contribuição no programa Onda DX. E ainda temos o informe de recepção do João Durval de Abreu, que mora em Pompeu, nas terras das Minas Gerais. O João usa o receptor portátil Motoglobe Motobras com antena telescópica e registrou na frequência de 5.920 kHz o SIMPO 44343 às 21h14 UTC. Temos também no programa Onda DX o informe do senhor Nelci Remed Bidard, de Santana de Livramento, no Rio Grande do Sul, que registrou o 554333 usando o receptor Toshiba TR-949GL e antena telescópica das 23 às 0 UTC. E quem ainda escreve é o ouvinte Davi Lucas Pinto de Souza, que mora em Belo Horizonte. Ele registrou o 545333 às 22h05 UTC, na frequência de 12.060 kHz. Prezado Davi, obrigado pelo seu informe. E também a nossa saudação aqui de Moscou a todos os ouvintes no lindo estado de Minas Gerais. E temos mais informes. É do ouvinte Wesley Luz Lude, de Cacoal, na Rondônia, com receptor Sony ICF-SW11 e antena telescópica. Ele registrou na frequência de 12.060 kHz, às 23h49 UTC, o SIMPO 54444. Também registramos aqui no programa o e-mail do destista João Carlos Caputo, do Paraná. Prezado João, é com enorme prazer que lhe enviaremos o cartão QSL. Para isso, você precisa nos escrever enviando o seu endereço de correspondência. Anote o nosso endereço. Onda DX, Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 11-5326, Moscou, Rússia. E não esqueça de citar Onda DX. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. É isso aí.